now. America 980 ground. America 980 ground. Comandor, muito bom dia, 353 Onoveia. Chegada a Monstro, escute se possível direto para São Paulo. 353 Onoveia, chegada a Monstro, desça para 4000 pés, ajuste 10015. 4000, 10015, é possível, vai direto a Monstro? Vou direto a Monstro, 353 Onoveia. Direto a Monstro, 353 Onoveia. Salvador ground, American 980, request for taxi engine start, 811. From American 980, the new information is kilo now. The runway news now is 10, Tuca departure, Caju transition. Enter this button. Change my exit on you. It'll be a left turn out from runway 10. Ready to push back and start, American 980. Okay, push back and start out, please report right for taxi, American 980. We'll call you for taxi, clear to push back and start, American 980. Zulu, Jet Serra, decolando agora às 4h05, vai ir a curva à esquerda para o cruzamento do campo. Estou observando uma camada ali, um pouco afastada, mais próximo do corredor forte, mas um pouco afastada. Se quiser cruzar o campo mais próximo possível da linha litoral para evitar a camada, está autorizado. Reporto cruzando o campo, mil pés, inicialmente. Zulu, Jet Serra. Grato pela colaboração, está presente, vai cruzar o aeródromo, vai manter o nome do Zulu, Jet Serra. É autorizado uma centena sobre bom. Obrigado, 5396. Oi, Salvador, muito bom dia. Da 3663, informação direta. Plan 3663, essa indicação, chegada a Bonf, desça para o 050. Identificou. California, Salgado 50, autorizaria por aqui. Ah, tá, vai uma bomba, tá 303. Whisky Gillette, Gillette formando posição, saída do pátio 3. Autorizado, Whisky Gillette, Gillette, ingresso pátio principal, portão 04, reporte em término reboque. Cliente dando continuidade até o Finger 04. A 3 mil metros, mantém a chegada. A chegada, ponto. Aqui é a Delta, frequência livre, a coordenação. Controle Salvador, muito bom dia, do papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, sopa 2510, autoridade de terceira tarde ao 010. Vai chamar nivelado no 025, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, informe estimado para pouso. Estimando pouso ao 1150. Antes do Luz VSA. Bom dia, controle de Salvador, voo no 922, cruzando 195 para 150. Voo 922, identificação, chegada Mari, desça para o 060. 060, voo Informação aqui, o logístico 05, baixo para a copa. Ground American 980, taxi. American 980, confirme, pass on board and enduring. Roger, we have 161 souls on board, American 980, ready to taxi, we have Kilo. Approve de taxi via Menapron, India and Alpha on hold short taxi to runway 10, tower 11816, QNH 1015, American 980. Yep, Apron, India, Alpha, hold short to 10, tower is 118.6, clear to taxi, American 980. Now LS, reporte estabilizado. 2.0015, autorizado ILS, pode estabilizado 5316. Objeto, informando termo de reboque no portão 04. Bom dia, bom dia. Gente, grato, bom dia. Controle Salvador, Zulu, Juliet Sierra, está aqui velado 025, está afastado 1 milha. Sente Zulu, Juliet Sierra. O 316 informa que há um helicóptero 500 pés na sua proximidade de dunas, não interferirá na aproximação. Ciente, obrigado, 5316. Gol 1922, vou Itap. Itap, gol 1922. É que a Genoveia em ponto para cópia. Autorizado Arari 090, decolada 107, primeira curva esquerda, perfil da saída Lotar. Controle 120.8, transponde 5165, é com a Genoveia. Ajuste no 0 no 5. 4.000 pés no 0 no 5. Na 3.000 metros. Quantas pessoas a bordo? É 04? 7 para o acionamento e táxi, torre 1 no horizonte 62, ajuste no 0 no 5. Eco de novembro é livre acionamento, chama pronto para o táxi. Libera passar ITAP abaixo dos 50, controle? Gol 992, autorizado passar ITAP abaixo dos 50. Ok. Passar abaixo, o 992. 316, estabilizado. Trip 5316, complete, chame torre 118.6. 118.6, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, trip 5316 estabilizado, passando o stand. Trip 5316, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Confirme já, visual com campo. Afirmo. Enter. Tower, bom dia, American 980, ready for departure. Roger, American 980, maintain position. Maintain position, hold short of the runway, American 982. Autorizado, reporta para ingresso na 17 Eco, Índia, November. A 3063, autorização para sequestramento, matéria presente proa, seu limite é localizador. Matéria proa, limite localizador, a 3663. Trip 5316, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Achado travado, 5316. Zulu, Juliette Serra. Autorizado 055, o ajuste é 10 no 5. Não, 1922, autorizado final LS, aposta estabilizado. Reportaremos 22. Motor de Salvador, muito bom dia, destacargo 9829, cruza 1190 para 1160, informação quilo. Apsa 9829, essa medicação, chegada bom, desça para o 070. Chegada bom, fui para o 070, 9829. American 980, line up and wait to runway 10. Line up and wait, 10, American 982. Tram 3663, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 1809, está 3663. Trip 5316 no solo de Salvador ao 57, libera a direita, chama ao solo 121-9. Afirmativo, livrando, chamando solo 217, Trip 53, por bem. 121-9. Nossa, corrigindo, obrigado. A gente aguarde, é Queen de novembro. Desça para 3000 pés, ajuste no 05. 3.905, 3.63. Eco, 9.3, escuta. TP53, ataque via Alfa Juliette, parte principal, portão 01. Alfa Juliette, parte principal, portão 01, TP53, quando der. Papai, Cunha Novembro, autorizado da colagem Pistão no 7, o vento variável com 0,2 nós. Tram 3663 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 155. Esquerda 155, tá 3663. Departure 120.8, have a nice trip, sir. 120.8, good morning, sir, American 980. Reduz para 1709. 1709, tá 3663. Good morning, American 980 out of 2000 for flight level 390. American 980, climb to flight 390, Puka depart. Okay, continue to left turn to Puka, American 980. Prosseguiu com o controle? Afirmativo, girando agora. Afirmativo, está autorizado com a esquerda, a porta liberando o eixo da 028, Eco India, November. November. Okay, American 980, after clear the weather, clear to make a left turn to, how's your... Jamal, American 980. Controle 1922 ILS, dá 1-0. Gente, gol 1922, complete a meteor, 1-8, deixa 6. 18-6, obrigado. 3663, desça para 2000 pés, autorizado final LS, informa o tráfego à sua frente a 6 milhas. É um Boeing 732 da Gol. Gente, desce para 2000, tá 3663, autorizado ILS. E chama o controle em 120.8, muito grato pela agilidade. Nada. Estou em Salvador, gol 1922, ILS, dá 1-0, baixou e travou. Gol 1922, ciente, confirme já visual com o campo. Acredito que mais uns 5 segundos eu estarei visual. parte de Pitoçu, senhora. Tente, Mike José Romeu, autorizado. Autorizado, Romeu. 922, continua a aproximação, aguardando autorização 910. Guardando, Golo 922. Três informa o tráfego a 500 pés na proximidade do norte, entrará na aproximação. Ciente, porém não visual, tá 363. Juliette, 30 November. 1922, já avistado, autorizado pouso na 10, vento variável com 02 nós. Ciente, livre pouso na 10, voo 1922. Direct 929, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 5. 4 mil pés, 10 no 5, 9829. Estabilizando no localizador, está 3663. Está 3663, completa de aproximação, chame torre 198, decimal 6. 186, está 3663, tá já. Salvador, bom dia, até 3179, para o 28, autorização para São Paulo, Guarulhos, no nível 320, da seguinte da informação, quilo. São 3179, quilo correto, ajuste no 0 no 5, eu tenho aprovado 340. Copia 34. Tenho aprovado nível de voo 340, prefere o 320 ou o 34 mesmo? Copia 34, sem problema. Sete, um minutinho pra quatro. Guarda. Sente, Mike, sete, um. 1922, sala 04, direita, 121, décima 9. Direita, 219, obrigado. American 980, good morning. 1922, livrando a sua escuta. 922, dois ataques via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, 1922. Zulu, Juliette, Serra, chame Recife, 125, decimal 45. E Salvador, muito bom dia, tá 3663, Machete Acanto. Então, 3663, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento norte, 0110 graus com 02 nós. Pouso autorizado, pista 10, tá 3663. São 3179 na escuta? Obrigado. Qual a rota que possui em mãos para Guarulhos? É pelo 44 até Púbito e após chegar em Guarulhos. Entendi. Lapsa 9829, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado final LS após estabilizado. 2000 pés, 10 no 5, reportagem estabilizada, 9829. Tá 3663, legal. Tá 3663, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, tá 3663. Controle, o papapá, Mike Juliette Romeu. Tá na vertical da Avenida Paralela. Estou autorizado a dar presente e ingressar na, no litoral sul, próximo ao aeroclube, para regresso. Autorizado, Mike 7 Romeu. Então, 3179, ponto para cobra? Copia. Autorizado, Guarulhos 340, decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da série Dael, Leda, pós-Leda Ildis, onde intercepta UP Zulu 44, após utilizado conforme rota. Controle Salvador, operando 120, decimal 8, transponde 5174, TAM 3179. 340 Guarulhos, decola 10, curva à direita, Dael, Leda Ildis, UP Zulu 44, 1208 é o controle, 574 é o transponde, TAM 3179. TAM 3179, cotejamento com a chama, ponto para pushback, estrenamento. 3179, chamará. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu, através do passe de Itaçu. Mike Juliette Romeu, chame torre, 18 decimal meio. 18 meio para a torre, grato, bom dia. Mike Juliette Romeu, bom dia. 3663. 3663, 2 asas ingresso, faixa principal via Juliette, portão 02. A gente para o portão 2, via Júlia, que está 3063. Litoral, e aguardando o farol de Tapão, meu. Torre Salvador, muito bom dia, essa cargo 9829, final da 10 com a pista de... Eco Índia Novembro, informe estimado para pouso. Nesse momento. Ciente, o ABC autorizado pouso pistão no zero.